Capítulo 28: Como treinar o espírito humano. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Provérbios 20, 27. O Senhor nos ilumina e nos guia por meio do nosso espírito. Se esse for o caso, e é, precisamos nos tornar mais conscientes do espírito. Precisamos nos tornar mais conscientes do fato de que somos seres espirituais, não somente seres mentais ou físicos. Precisamos treinar nossos espíritos de modo que eles se tornem guias cada vez mais seguros. Uma coisa que tem prejudicado o mundo cristão como um todo é que temos sido mais conscientes do físico, do corpo e do mental, da alma, do que do espírito. Nós temos desenvolvido o corpo e a alma, mas deixamos o espírito do homem quase intocado. Tem uma fita cassete que tem ajudado muitos cristãos nessa área. Em uma das nossas reuniões, um jovem que eu conhecia bem deu seu testemunho de como aquilo ajudou. Alguns anos atrás, quando esse jovem estava com 31 anos, ele entrou no mundo dos negócios e deixou seu emprego regular, cujo salário era de 5.500 dólares. Ele era solteiro na época e tinha de usar esse dinheiro tanto para viver quanto para se capitalizar. A certa altura, seu pé de meia chegou a 50 dólares. Ele deu esse testemunho: ouvi as fitas do irmão Ray Jean. Havia três fitas sobre fé e confissão e uma chamada Como Treinar o Espírito Humano. Eu ia para a cama toda noite ouvindo aquela fita, colocava pela manhã e ouvia enquanto me barbeava. Ouvia de novo e de novo, provavelmente centena de vezes, até que aquela mensagem chegasse ao meu espírito. Então, ouvindo meu espírito e usando minha fé, hoje meus ativos passam de 30 milhões de dólares. Esse jovem tem apenas 38 anos de idade agora. Ele não é um pregador, mas um homem de negócios. Disse-me como seu espírito tem falado com ele e lhe dito como investir e comprar terras. Vou passar a essência do ensinamento contido naquela fita cassete neste capítulo. Seu espírito pode ser educado da mesma forma que a sua mente pode ser educada. Seu espírito pode ser fortalecido e treinado da mesma forma que seu corpo pode ser. Aqui estão quatro regras pelas quais você pode treinar e desenvolver o seu espírito: 1. Com a meditação na palavra. 2. Com a prática da palavra. 3. Colocando a palavra em primeiro lugar. 4. Obedecendo instantaneamente à voz do seu espírito. Meditação na palavra. As pessoas mais profundamente espirituais que eu conheço são aquelas que dedicam tempo à meditação na palavra de Deus. Você não pode desenvolver sabedoria espiritual sem meditação. Deus fez esse fato conhecido para Josué logo depois da morte de Moisés, no princípio do ministério de Josué. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1, verso 8. Se Deus não quisesse que Josué fosse próspero, por que lhe diria como prosperar? Se Deus não quisesse que Josué tivesse sucesso, por que lhe diria como ser bem-sucedido? Deus queria que Josué fosse bem-sucedido e Ele quer que você seja bem-sucedido também. Parafraseando essa verdade na linguagem do Novo Testamento, diríamos que a palavra de Deus, particularmente o Novo Testamento, não deve se apartar da sua boca. Medite nela de dia e de noite, para que você possa observar tudo quanto nela está escrito, pois assim você fará seu caminho próspero e será bem-sucedido. Se você quer fazer algo grande na vida, se você quer acumular para algo na vida, reserve tempo para meditar na palavra de Deus. Comece com pelo menos 10 ou 15 minutos por dia e depois aumente o tempo. Deixei a última igreja que pastoreei em 1949 e tenho estado no ministério itinerante desde então. Eu costumava jejuar e, de forma diferente, orar muito mais do que eu faço agora. Você aprende coisas com o decorrer do tempo. Ministrar dois cultos por dia, o que eu sempre fazia, e algumas vezes três, requer muito fisicamente, bem como espiritualmente. Eu ensinava todas as manhãs, orava por toda a tarde e pregava toda a noite. Eu fazia apenas uma refeição por dia durante as reuniões, e por demandar tanta energia física, eu acabava enfraquecido. 2 dias por semana eram meus dias de jejuar, terças e quintas. Eu não comia nenhuma comida nem bebia água por 24 horas. Um dia o Senhor me disse: "Eu preferiria que você vivesse em jejum a ter dias ou períodos de jejum." O que o Senhor quer dizer? Eu nunca ouvi ninguém dizendo isso, retruquei. O Senhor disse: "Em vez de ter certos dias em que você jejua e depois vai e come tudo o que quer, apenas viva sempre em jejum. O jejum não muda a mim de toda forma. Eu sou o mesmo antes de você jejuar, enquanto jejua e depois do jejum. Isso não muda a minha palavra. Isso lhe ajuda a dominar a sua carne. Então, não coma sempre tudo o que você quer. Mantenha a carne sempre sob domínio." E continuou: "Não gaste toda a tarde orando e se esvaziando de si mesmo antes do culto da noite. Deite na cama e medite." Então comecei a deitar às tardes e meditar. Fui mais longe, meditando no que já tinha ido, orando e jejuando. Cresci mais espiritualmente. É isso que Deus está dizendo em Josué 1, verso 8: "Então farás prosperar o teu caminho." Eu queria ser próspero no ministério e serás bem-sucedido. Eu queria ser bem-sucedido também. Isso funciona, quer você esteja no ministério, quer você trabalhe na pecuária, venda de automóveis, etc. Não cesses de falar da palavra de Deus. Fale sobre a palavra, medita nela, pense na palavra. A palavra hebraica traduzida por meditar também carrega consigo a ideia de sussurrar. Sussurre a palavra, fale para si mesmo. O Senhor me levou, antes de eu ouvir qualquer ensinamento sobre meditação, a deitar na cama e sussurrar a palavra. Eu apenas a dizia para mim mesmo e alcancei alguns dos cultos mais tremendos. Desenvolvi a mim mesmo espiritualmente e, ao mesmo tempo, conservei a minha força física. Gosto de outra tradução de Josué 1, verso 8. A última frase diz assim: "Você será capaz de lidar sabiamente com os afazeres da vida." Você não pode ser bem-sucedido se não souber como lidar sabiamente com os afazeres da vida. Como você pode saber como lidar sabiamente com os afazeres da vida? Apenas meditando na palavra de Deus e caminhando à luz dessa palavra. Praticando a palavra. Praticar a palavra significa fazer o que a palavra diz. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Tiago 1, 22. Temos muitos falantes e até muitos regozijantes da palavra, mas não temos muitos praticantes da palavra. Comece a praticar a palavra, fazendo o que ela diz para fazer em qualquer circunstância. Muitas pessoas pensam que ser praticante da palavra significa guardar os 10 mandamentos. Não é isso que Tiago 1,22 quer dizer. Além disso, na nova aliança, temos apenas um mandamento, o mandamento do amor. Jesus disse: "Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros." João 13,34. Um praticante da palavra faz isso. Se você ama alguém, você não rouba dele, você não mente sobre ele. O Novo Testamento diz que o amor é o cumprimento da lei. Se você anda em amor, não violará nenhuma lei que foi dada para refrear o pecado. Ser um praticante da palavra significa que se deve fazer o que está escrito primeiramente nas epístolas. Essas foram as cartas escritas para nós, a Igreja, como um exemplo de ser praticante da palavra. Vamos olhar para algumas instruções dadas para nós nas epístolas. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Filipenses 4, verso 6. Faça isso. Não temos problema em praticar uma parte desse versículo, a parte que diz para orar. Mas se você pratica só essa parte e esquece a primeira, você não está praticando a palavra. A tradução amplificada de Filipenses 4, verso 6 diz: não se preocupe ou fique ansioso por coisa alguma. Primeiro nos é dito para não nos preocuparmos. Se você vai se preocupar ou ficar ansioso, isso não fará bem nenhum às suas súplicas. Esse tipo de oração não vai funcionar. Uma oração ansiosa e cheia de irritação não funciona. Lamentei muito por um pastor que veio até mim anos atrás. Algumas vezes, só simpatizar com uma pessoa não lhe dará resposta, pois a sua vida era cheia de tempestades e provações. Ele tinha o estômago irritado, não podia segurar o que comia, não podia dormir, seus nervos foram afetados por um acidente. Ele veio até mim em busca de ajuda. Comecei contando o que a palavra dizia e como orar sobre essas circunstâncias. Quando eu o encorajei a tomar esse versículo e praticá-lo, ele se rebelou. Oh, sim, mas nem todo mundo tem a fé que você tem. Eu disse a ele que não era uma questão de ter muita fé, mas de se esforçar para praticar a palavra, pois se ele a praticasse, a sua fé seria edificada. Mostrei a ele como eu praticava esse verso em particular. Quando fico sozinho, leio esse versículo em voz alta e digo ao Senhor que a sua palavra é a verdade e que eu creio nela. Eu disse a esse ministro que ele seria tentado a dizer que não podia evitar ansiedades e preocupações, mas Deus não nos pediria para fazer algo que não podemos fazer. Quando Deus nos diz para não nos preocupar, isso quer dizer que nós podemos ficar livres de preocupações ou ansiedades. Deus é um Deus justo e não nos pede algo que não podemos fazer. Quando eu comecei a praticar esse versículo, era fácil crer que eu poderia fazer as minhas súplicas conhecidas perante Deus, mas era difícil acreditar que eu poderia lançar sobre ele ansiedades e preocupações. Entretanto, quando Deus diz que não devemos nos preocupar, então devemos dizer: eu me recuso a me preocupar ou ter ansiedade a respeito de qualquer coisa. Dizia ao Senhor que fazia conhecidas perante ele as minhas súplicas, então agradecia pela resposta. Isso aquietava meu espírito e trazia paz à agitação que o diabo tentava incutir em mim. Então voltava aos meus afazeres. Antes que eu percebesse, entretanto, o diabo estava tentando me deixar preocupado de novo. Eu simplesmente voltava, lia esse versículo e continuava a declará-lo. Esse ministro começou a praticar Filipenses 4, verso 6. Segundo ele, o problema se resolveu e não ficou tão complexo quanto ele esperava. Ele estava para ser processado em uma questão jurídica, mas Deus o ajudou a sair disso. É possível se tornar tão preocupado a respeito de alguma coisa que não se consiga comer ou dormir, mas tudo o que se deve fazer é praticar a palavra e você terá os resultados. Filipenses 4, verso 7 é o resultado de praticar Filipenses 4, verso 6. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, 7. Muitos querem o que o versículo 7 diz, mas não querem praticar o que o versículo 6 diz, para que se possa chegar lá. A tradução amplificada do versículo 7 diz: e a paz de Deus, que transcende todo entendimento, guarnecerá e montará guarda sobre seus corações e mentes em Cristo Jesus. A paz de Deus guardará seu coração e a sua mente. Você pode colher esses resultados e ter essa paz sem ser praticante da palavra? Não, realmente você não pode. O versículo 6 nos diz para não nos preocuparmos. Pessoas que se preocupam continuamente pensam no lado errado da vida. O versículo 8 nos diz sobre o que nós devemos pensar. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4, verso 8. Pratique o que está escrito no versículo 8. Pense a respeito das coisas certas. Muitas pessoas pensam a respeito das coisas erradas. Você sabe o que eles pensam ouvindo aquilo que eles falam. A Bíblia diz: porque a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12, 34. Eles continuam a se preocupar e pensar no lado errado da vida, e eles continuamente falam incredulidades. Você não pode ser praticante da palavra e continuar falando incredulidades. Quanto mais você fala a respeito de certas coisas, maiores elas ficam. Se alguma coisa não preenche todas essas qualificações, se não é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa fama, não pense sobre isso e não fale sobre isso. A tradução amplificada de 1 Coríntios 13, verso 7 diz: o amor está sempre pronto para pensar o melhor a respeito de qualquer pessoa. Descobri no decorrer dos anos que a maior parte das histórias que eu ouço sobre as pessoas nem sequer preenche os primeiros critérios, não são sequer verdadeiras. Então não fale sobre as histórias que você ouve, nem pense sobre elas. Algumas coisas que você ouve podem até ser verdadeiras, mas elas podem não ser puras ou amáveis ou de boa fama. Portanto, não devemos pensar sobre elas. Ao pensar nessas coisas, nós damos lugar ao diabo. Sua maior arma é o poder da sugestão. Ele está se esforçando para entrar em seus pensamentos. Por isso é que nós somos instruídos pela palavra de Deus. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, justo, puro, amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4, verso 8. Particularmente nas epístolas, Deus, através do Espírito Santo, está falando à igreja. Então medite nessas cartas e no que elas têm a dizer, e seja um praticante da palavra. Você vai crescer espiritualmente. Coloque a palavra em primeiro. O treinamento, o desenvolvimento e a educação dos nossos espíritos acontece ao darmos a palavra o primeiro lugar em nossa vida. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Provérbios 4, 20. Deus diz nessa passagem: atenta para as minhas palavras, dê ouvidos a ela, coloque-as em primeiro lugar. Aos meus ensinamentos inclina o ouvido, ouça o que eu tenho a dizer. Não os deixe apartar-se dos teus olhos. Continue olhando para a palavra de Deus. Guarda-os, as minhas palavras, no teu coração. São ricos os benefícios para quem faz isso, porque Deus nos diz para colocar a sua palavra em primeiro lugar, a ouvir o que Ele nos diz, a continuar olhando para a sua palavra e guardá-la em nosso coração. É porque são vida para quem as acha e saúde para o seu corpo. A versão King James diz que a palavra hebraica traduzida por saúde é remédio. A palavra de Deus é remédio para toda carne, a cura na palavra. Nos 12 anos em que pastoreei, havia membros da igreja que adoeciam, iam para o hospital e depois pediam oração. Eu não estou dizendo que é errado ter um médico, certamente não. Nós cremos nos hospitais e nos médicos, graças a Deus por eles. Mas por que não colocar Deus em primeiro lugar? Algumas vezes, como o último recurso, os cristãos se voltam para a palavra. Um pastor batista, que particularmente não acreditava em cura divina na época, contou sobre o problema que teve nas amígdalas. O médico insistia que elas deveriam ser removidas, então a data da cirurgia foi finalmente marcada. Era costume de sua família ler a Bíblia e orar juntos toda manhã, antes das crianças irem à escola. No mesmo dia em que esse pastor tinha agendado sua entrada no hospital, a passagem de meditação diária dessa família foi a que conta sobre o rei Asa, que teve uma doença nos pés e, em vez de buscar ao Senhor, buscou os médicos e morreu, 2 Crônicas 16, 12. O pastor disse que ficou impressionado com aquilo. Ele percebeu que nem tinha orado a respeito da cirurgia. Ele compartilhou isso com sua esposa e seus filhos e pediu para que orassem juntos a respeito disso. Quando eles oraram, o Senhor disse a ele para não removê-las. Para seu espanto, o Senhor curou as suas amígdalas e ele não teve mais problemas com elas. Há uma lição a ser aprendida aqui. A Bíblia não ensinou que o rei Asa morreu porque colocou os médicos em primeiro lugar. Entretanto, ela implica que ele deveria ter colocado o Senhor em primeiro lugar. Nós devemos nos condicionar a fazer isso. Devemos treinar o ato de perguntar a nós mesmos: o que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso? Devemos nos perguntar o que Deus tem a dizer sobre qualquer coisa que surja em nossa vida e então colocar aquela palavra em primeiro lugar. Algumas vezes a família e os amigos vão tentar influenciá-lo, mas você precisa pensar no que a palavra de Deus diz. Coloque a palavra de Deus em primeiro lugar em todas as áreas da sua vida. Obedeça instantaneamente à voz do seu espírito. O espírito humano tem uma voz, a voz da consciência. Algumas vezes nós a chamamos de intuição, voz interior ou direção. O mundo chama de pressentimento. Na verdade, ela é a voz do seu espírito falando com você. O espírito de todo homem, salvo ou não salvo, tem uma voz. O espírito humano, como visto nos capítulos anteriores, é o homem espiritual, o homem interior oculto. Ele é oculto para os sentidos físicos. Você não pode vê-lo com os olhos físicos, nem tocá-lo com as mãos físicas. Esse é o homem que se tornou uma nova criatura em Cristo. Quando um homem nasce de novo, seu espírito se torna um novo espírito. Deus falou tanto por meio de Ezequiel quanto de Jeremias sobre um tempo em que ele tiraria o velho coração de pedra do homem e colocaria um novo. Ele disse que colocaria seu espírito em nós. Sob a nova aliança, esse novo nascimento se tornou disponível. O novo nascimento é um renascimento do espírito humano. Conforme 2 Coríntios 5,17 nos diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Tudo que era velho no seu espírito, a velha natureza, é tirado e todas as coisas se fazem novas. Quando você dá a esse espírito recém-nascido o privilégio de meditar na palavra de Deus, a palavra se torna a sua fonte de informação. Seu espírito se tornará forte e a voz interior da sua consciência, educada no espírito, se tornará um guia seguro. Você percebeu que meditar na palavra, praticar a palavra e colocar a palavra em primeiro lugar vem antes de obedecer ao seu espírito? Se seu espírito teve o privilégio de meditar na palavra, de praticar a palavra e de colocar a palavra em primeiro lugar, então ele tem autoridade para ser seu guia. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, Provérbios 20, 27. Seu espírito recém-nascido tem nele a vida e a natureza de Deus. O Espírito Santo habita seu espírito. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. O Espírito Santo habita no seu espírito. Deus tem de se comunicar com você por meio do seu espírito, pois é de lá que ele está. Seu espírito se informa por meio dele. Aprenda a ouvir a voz do seu espírito. Se você não está habituado a fazer isso, claro, você não vai chegar lá rapidamente. Conforme já mencionei, seu espírito pode ser edificado e fortalecido da mesma forma que seu corpo pode ser edificado e fortalecido. Seu espírito pode ser educado da mesma forma que sua mente pode ser educada. No entanto, do mesmo modo que você não começou na escola na primeira série em uma semana e se graduou na nona série na mesma seguinte, seu espírito não vai ser educado e treinado da noite para o dia. Entretanto, se você seguir esses quatro pontos e praticá-los, depois de um tempo, você poderá conhecer a vontade de Deus Pai e até mesmo nos detalhes da sua vida. Você vai receber orientação e sempre saberá instantaneamente se sim ou se não. Você saberá em seu espírito o que deve fazer em todos os momentos da vida.